Subo nesse dia que eu estava aqui numa povoação perto, em Lagares, e depois quando vi ali o carro da GNR, ali, e é que perguntei o que é que se passou. Foi o Benjamin que foi para Coimbra, mas já foi morto. Acabou. Que horas é que seria? Não sei, por aí umas 8 horas, qualquer coisa. Por aí isso. Agora também não estou a ver bem a certo as horas. Portanto, mas o que é que lhe foi dito? Que o senhor se terá sentido mal? Disseram que ele que isto foi o que me disse depois o dono da casa. Olha, ele disse que ia fazer uma mijada. Quando deram conta, estava caído no chão. Vão-lhe a deitar a mão, não sei quanto, mas já. Adeus. Mas ele estaria embriagado ou já teria bebido? Oh, minha senhora, ele bebia uns copitos. Ele bebia uns copitos. Mas agora, não sei, para mim aquilo, ou ele foi levantar os medicamentos, nos tomou, ou qualquer coisa, não sei. Isso porque ele tinha problemas de saúde. Ele partilhava convosco, as pessoas com quem se dava, que tinha alguns problemas de saúde. Ele dizia que tinha que tomar medicamentos para a tensão. E esse moço, o dono da casa, ainda há poucos dias tinha ido com ele a Oliveira levantar medicamentos. Agora, se ele os tomava ou não. Olha, mas ele era uma pessoa bem integrada aqui em trabalho, ele estava cá há pouco tempo. Estava há pouco tempo, mas era um tipo honesto. Ele vivia sozinho. Educado, vivia sozinho. Portanto, ninguém tinha nenhum mal-entendido? Não. Era uma pessoa serena? Não. Era. Mas também não tinha um trabalho certo, ia fazer? Não tinha, fazia um dia aqui, fazia outro além, era conforme calhava, outras semanas não fazia nada, coitado, andava aí. Ia tentando ganhar para sobreviver? Era. Sabe se ele teria família, portanto ele era angolano? Ele é angolano. E teria filhos? Filhos, ele dizia que tinha um filho na Rússia a fazer uma formação, que tinha uma filha em Angola, que a filha até era para cá vir agora passar férias. E tem família em Lisboa. Este senhor, por acaso, agora ele é que me disse que tem a identificação dele e de pessoas de família, não sei quantos. Pois, agora a judiciária está a investigar porque há suspeita de um crime. Aqui na comunidade, entre agentes daqui, o que é que falam sobre esse caso? Não, acham não, que não, não terá... Não, eu não acredito que haja crime. Eu não acredito. Ele dava-se bem com toda a gente, e na casa onde ele estava, para mim não foi crime. Eram todos gente de bem, todos amigos. Então, sei lá, se eu tiver uma pessoa que não me dê bem com ela, não a levo para a minha casa para beber um copo, nem para comer um petisco. Estariam lá muita gente, muitos... Não, olha, não sei, há uns 4 ou 5, ou não sei quem. Já era hábito de... vez em quando, eu por acaso não estava lá porque estava numa povoação aqui ao lado e não me juntei com eles no café. Se me juntasse com eles no café, que eles tinham estado no café, se me juntasse com eles no café, quando viéssemos para baixo, íamos lá todos beber um copo. Já era hábito, não é? Nada anormal. Não. Mas de alguma forma aqui a população está um bocadinho consternada com esta morte, não é? Coitada. Não, ele não fazia mal a ninguém.